Aqui é o Capitão Barba Negra. DJ Paulinho Boy. Giga! Vai pra cima e não a padrinha. Mostre a eles por que você é o covarde. Essa não, covarde! Michel Vondura aqui com a gente. Forte abraço. Alô, Berro! Pra mim, o mundo se acabou. Ela foi embora e jamais voltou. Pop saudade. Jorge Damasceno e Adriene, eles são 100% Pop Saudade 3D. Pra mim, o mundo se acabou. Ela foi embora e jamais. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Eu nunca amei assim, lhe dei tudo de mim, escravo fui do seu olhar. Bora recordar assim, olha. Assim. Obrigado também ao Jorge Damasceno, Adriane. Hoje também rompendo bandeiras. Assim como o Cajal, o nosso Cajal Viajante e o Cajal Raiz, olha aí. Saudade. Pop Saudade. Covarde tá na área. Pop Saudade 3D. Quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Construirei para nós dois um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor. DJ Paulinho Boy. Ouça esta melodia que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. Meu amigo Jefferson e também o Tampa do Napoli, presidente e vice-presidente do MAP, por aqui marcando presença. Obrigado, vamos lá. Apaixonada estou, você também está, a noite inteira, amor, vamos dançar, você nasceu pra mim, eu pra você nasci, bendita hora, amor, que eu te conheci. Os perversos do Pop Saudade 3D já estão aqui. Alô, Obama! Cadê a Naira? Bora, Naira! Toda rapaziada aí, obrigado! Ouça esta melodia que está tocando. Só faltou a Francinel, hein? É. Mas já está se recuperando aí, graças a Deus. Vamos lá! Olha o João e também o Matheus. Lá de Marudá tá aqui com a gente, obrigado. É o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando, amor querido. Saudade 3D. 3D, apaixonada estou. Você também está. A noite inteira, amor. Vamos dançar. Você nasceu pra mim. Eu pra você nasci. Bora recordando na moral. Pop Saudade. Que eu te conheci. Olha que tá com a gente também, o nosso parceiro Edu, o melhor goleiro do campeonato aí, aí do Napoli. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre. Bora na Seré, bora Carmen, bora bebejão. Você me deixou. Olha os perversos aqui, bem. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como sol e lua. Pra curtir! Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. Gira na minha cabeça, feito um carrossel. Olha, rapaziada aí, de Tampa do Norte. Tá com a gente, ó, obrigado. E gira na minha cabeça, feito um carrossel. Ah! Briga tanto assim. Bora, Tampa! Aí do Napoli! Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Próximo sábado vem Bob Saudade, da sede do São Joaquim, na Marabaia. E você é o nosso convidado. Vamos lá! Olha com a gente também a comitiva lá da querida cidade de Marituba, aqui no Pop Saudade. Olha, obrigado. Um pouco mais, eu iria te buscar. Não poder. Pop Saudade. Como o sol e o ar. Você mora no meu coração, sem pagar pop, a pop, pop, pop, pop Saudade. Aí tem mini bike lá do Curió. Segura, Porto Alegre. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Foi a primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Meu amigo Baixinho, chegando junto, Paulinho. Não me queira mais. Eu coleciono os vários CDs seus, sou fã. Muito obrigado, meu irmão. E hoje conhecendo o Paulinho Boy pessoalmente. O Covarde, olha. Alô, Baixinho! DJ

Temos aí a Oca do Cacique de El, o Chuvinis. Meu irmão, chega lá e presentia aí a tua mulher, a tua namorada. Mulher gosta de ganhar presente, meu irmão, né? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que aqui quem fala é o Barba Negra de novo. Onde está o tal de Naldo? Cadê a Rayane? Mais pólvora, meu casal raiz do pop saudade. Eu tenho muito medo de chorar. Esquecer também, meu irmão, do meu grande amigo Carlinho do Vero Vejo. Hoje ele tá no berço e a gente registrando no CD ao vivo. Alô, Carlinho, um abraço a você, meu irmão. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. E aí? Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Vamos lá, Paulinho Boy. Pop Saudade. Só não vale brincar com os sentimentos alheios. Olha a equipe sem voltura aí, meu irmão. Pra lembrar, você pode falar. Tá de perverso! Saudade, derramando um mar de saudade. Pop 3D, 3D. Bora recordar. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valeu, não custa nada dizer. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Se não for pra lembrar. Pop Saudade. Olha o Pablo na área. É o Pablo, é o outro. Teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo. Meu parceiro Matheus Nascimento, aí da empresa MM, hoje tá curtindo aqui o Pop Saudade. Alô, Matheus! Aquele nosso amor de... É o louro, né? O Pablo, rapaz. Ainda continua em meu coração tudo aquilo que sonhei. A verdade é que eles são irmãos gêmeos, cara. É um a cara do outro. Realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Alô, Bilu! Oh! corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Libera a fumaça, vai! Aquele nosso amor. Saudade 3D. Continua em meu coração. Tudo aquilo que sonhei de amor. Fala com a gente, o Valdenício. E também o Juan. Aqui curtindo o Pop Saudade, Festival do Caranguejo. Só espero te encontrar de novo. Quando alguém que ama, que a gente ama, tá de volta, né? Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Segura! Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me deu um sorriso. Segura! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. Onde tudo começa. O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Dá-lhe, Bob! Estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor. Empresária Fabiola Star, a mulher do VRA. Levo você. Cadê a Fabiola, rapaz? Alô, Edu. Olha o Tamba também, o Jefferson. A galera do Napoli aqui com a gente, feliz da vida. Olha. Curtindo o Bobson, né? Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. E o amor? O amor é forte, vence barreiras. Supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Pop Saudade 3D. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Pop Saudade. Hoje tem continuação na festa. Tem a volta do Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Pop Saudade. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me Pop chama. Pop Saudade. Pop Saudade. Esperando pra depois. Pop! Pra nós dois. 3D. Recordar assim, ó. saudade. Um sorriso sucedeu com seu jeito simples de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois. Pra DJ Paulinho Boy. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Bora, tio Lauro, tô sentindo falta, meu irmão. Bora dançar, bora recordar. E a dancinha? Pop Saudade, Festival do Caranguejo de Porto Alegre. Sons na gravação. Joga por aí, assiste. A gente vai ajustar essa parada amanhã, bora. Já tá no celular, meu irmão. Alô, parceiro Carguinho, no Belo Beijo. Tá no berço. E esse CD vai em homenagem a ele, parceiro nosso. Alô, Carguinho. Também a Simone. Toda essa galera que a gente dá valor. Pop Saudade. Olha o Pedro, também a Laís, a Cássia, o Abel, a Giovana e o Marajó do 40, tudo curtindo o Pop Saudade hoje. Obrigado, olha. Libera a fumaça, negão, libera. Cara, ela te ama, ela pede pra você voltar. Na verdade, a separação foi só um engano. Conta aí, Paulo Baixo. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você e sinto saudade. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Alô, Gelson, chega aí, Gelson. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vamos recomeçar. Foi só um engano, vamos voltar. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Olha aqui, bicho em futuro. Tá desde cedo tomando muito chope com a gente. Falaram, Paulinho, a gente vai amanhecer. Saudade. Aqui você gasta. Pop Saudade. Aqui você gasta, mas se diverte. É sempre um momento muito importante a gente agradecer a Deus. Quem acredita em Deus aí, joga o bracinho pra cima. Quem acredita em Deus, joga o bracinho pra cima aí, pro Paulinho Boy. Uma salva de palmas pro Senhor Jesus, pra Deus, nessa noite maravilhosa. E nós queremos imensamente agradecer a cada um de vocês que estão aqui no Festival do Caranguejo, hoje trazendo o Pop Saudade 3D. Imensamente, gente, a gente sempre tem que agradecer a Deus, porque Ele é o ser superior, Ele é o começo, o fim. E seu Filho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem acredita em Deus aí? Quem acredita em Deus, joga as duas mãozinhas pra cima bem forte aí e aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Tá bom? Parabéns, Ferreirinha, pela festa. Amanhã continua, hoje foi só o começo e ainda tem muita coisa para rolar, mas nessa noite queremos agradecer a Deus e a cada um de vocês que são raridade do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado! Momento agora de agradecer a Deus. Vamos agradecer! Põe tuas suas mãozinhas pra cima aí. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua... Senhor, estamos te agradecendo nessa noite pela nossa vida. O que sabe? Obrigado, meu Pai, por tudo. Isso é mistério de Deus com você. Aplaude Deus bem forte, aplaude, aplaude, aplaude. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Agradeça, agradeça, sem cessar. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu. Obrigado, meu Deus, obrigado. Não... Esse lindo evento que... a gente realizando sem nenhuma confusão, sem um problema. Aplauda a Deus mais uma vez, bem forte, bem forte, bem forte. Só quem acredita em Deus aplaude bem forte. Obrigado, meu Pai. Olha, as palmas não são para mim, Senhor, vão para você. É pro Senhor. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Essa é a família Pop. feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Que tal a gente fazer uma viagem no túnel do tempo? Que tal? Um, dois, três e agora! Pop 3D. Fala, Porto Alegre. Baixinho do Gabriel aqui com a gente, obrigado. Só pra matar a saudade, olha. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Foto da vampira, quero postar no Instagram, eu adoro. Olha, gente, o Bilu da camiseta amarela já bateu nas fotos. Quero avisar pra vocês que as fotos são grátis, tá, gente? Você não paga nada e serão postadas em nossa página oficial da aparelhagem Pop Saudade. Família Pop Saudade 3G, detalhe importante: o neguinho que tiver de fuga não deixa bater, tá vendo? Mas é de graça, pode chamar ele. Aí você vai, pode ir terça-feira na nossa página Família Pop Saudade e fazer o download da sua foto terça-feira, a de hoje e de ontem, tá, gente? Aliás, corrigida, de hoje e de amanhã. Essa não, covarde! E aí, maluco, o que foi? DJ Paulinho Boy, vai pra cima e não a padrinha. Mostre a eles por que você é o covarde. 007. Olha o tal de Arrocha chegando. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. E nem ficar sentado esperando você chegar. Pop Saudade. Equipe sem futuro aí, meu irmão. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar que vai se mudar daqui. Eu não tô bem, será que não? Olha o Marajó do 40. Último, ele curtiu o Bob Saudade aqui. Obrigado, meu irmão. Vamos lá, bora, Tati. Não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Pop Saudade 3D. Manda 007. Bora, Rayane, bora, Tio Lalo. O casal Raiz, o casal Viajante aqui também. O Carguinho Edilê. Jorge, então, Marcelo, Adriane ali, olha. Olha só. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Pop Saudade. Ficar imaginando. Tá. Muito obrigado também aos nossos perversos do Pop lá de Marituba. Tô em peso, bora, mama, bora. Aí, Poli! É Mayra. Daqui, e vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Será que não cabe eu nessa mala aí também? E a Rocha? Eu hoje acordei pensando e chorei sozinho. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi. Só busca aí, tema. Sonho. É o hino dos perversos. Coisa boa. Tentei me desligar de tudo e não fui capaz. Andei a casa inteira e louco. Você vê, rapaz? Seu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras, amor e plano. Olha o Bilu já resistindo, batendo as fotos. Vai postar na nossa página. Quando eu te fazia amor no mesmo sofá. Assim! Resto de amor, sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não vale nada sem você aqui. Os perversos do Pop Saudade 3D já estão aqui. Sonhos perdidos, tudo é sem graça agora que eu já te perdi. Baixinho! Banda Elite Pará e DJ Paulinho, boca de cantor. Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Ainda guardo em minha boca o primeiro beijo. Hoje tem a volta no Pop aqui. Vamos lá! Ainda sinto seu perfume me acompanhar. No pensamento eu tenho ainda os mesmos desejos. E o coração acelerado pra te entregar. Que bom seria se eu pudesse te ver agora. Ei, Dentinho. Fazer você acreditar o quanto. Olha o cabo do Bilu, hein? Fazer você saber que nada mais tem sentido. Que nada é mais importante do que você. Resto de amor, sinto no ar, sonhos vivi. Amigo Baixinho, meu camarada, meu amigo, sangue bom. E a gente tem um carinho muito grande. Bora, Baixinho. É aqui. Ei, Dentinho. Recordações de tanta ilusão. Ei, pera. É, agora tá no automático, né? Passa agora que eu já te perdi. Resto de amor, sinto no ar, sonhos vividos. Hoje não valem nada sem você aqui. Recordações de tanta ilusão, sonhos perdidos. Tudo é sem graça agora que eu já te perdi. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Bora curtir a rocha assim, ué. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Um abraço do membro da equipe de apoio do Festival do Caranguejo, nosso parceiro Edu Baixinho. O coração. Leonardo e o Belo, olha. Solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Nossa equipe sem futuro, Tuba no Douras. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar. O covarde da saudade, o Lindo Boy. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Para X Produções, vai, meu irmão. CD de hoje vai o nosso amigo Carrinho, lá no Vero Peso, lá no Veropa. É, meu irmão, tá completando mais um ano de vida e a gente parabenizando ele, com certeza. Te prepara que a gente tá passando aí. Alô, X, aqui comigo. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar. Olá, Joane, assiste. Mas tenho lá no Camará, as coleguinhas do Baixinho, Leandro, Belo, toda essa galera aqui curtindo, ó. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. A família de Marapani, meu irmão. Muita onda. Alanzinho, simplesmente romântico. Para a rocha. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Já imaginei a gente. Pop e saudade. Dali, pop! Sua e outra minha. você também. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. DJ Paulinho Boy, balança! Pra gente dividir a cama e os planos. E aí? Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha, num jardim de amor pra gente cuidar. Olha o Pop Velha Guarda aqui. Vai. Neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, meu amigo Bob, Velha Guarda. Eu quero. Hoje tá curtindo o Bob Saudade aqui, obrigado, meu irmão. Ninguém, eu digo sim. Olha a família. Diz também, que o coração já tá dizendo. Lá ligado, lá de Marapaninho, Lourinho. Toda a galera no operado. Neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Muito filé, cara. O tal de arrocha, olha. Eu tô falando isso aqui, olha. Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou. Alô, Baixinho! Amor, não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor? Que sumiu e me deixou. Para o Ribamar, manda um abraço para sua esposa, Sueli. Quando você foi embora, você... A sua feira, Beth. Edivaldo aqui também, os seus filhos. Renan. Alô, Diego. Toda essa galera aqui, ó. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais. E eu ainda tenho fé. Brevemente, Brasilândia aí. O Tico Mirinha, é isso? Tento te encontrar e já não sei mais para onde que eu vou. Me fala, amor. Promoção do Ribamar. Me chama que eu vou. Gente se amar, me chama que eu vou. Alô, Fátima. O Ailton está te pedindo em casamento. Estão de volta. Você aceita? Mais românticos do que nunca. Juntos. Pra registrar no CD. Sucesso. Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim. E ia voltar pra mim. Eu só queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais. E eu ainda tenho fé. Galera do Guamala, do Riacho Doce. Tô aqui com a gente, a rapaziada do Riacho Doce. Lá no bairro do Guamala. Obrigado. Isso me deixou. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar. E já não sei mais pra onde que eu vou. Me fala, amor. Aí, Samini, tá machucando os corações aí dos meninos da cabanagem. A te encontrar, pra gente se amar. Mais uma pra fechar essa sequência assim, ó. Banda 007. Você tem um emprego pra Bora, Baixinho!

al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Pop saudade. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Hoje é aniversário aí do Zequinha, da equipe 100, da Nova Zendinha. Obrigado, Zequinha. Parabéns pra você, meu irmão. Pop saudade. Waves crash, baby, don't look back. I won't walk away again. Só no Pop saudade. Oh, baby, anywhere you go, we are back together. Rapaziada do Riacho Doce, lá no Populoso, bairro do Guará, tá por aqui também com a gente, obrigado. É o Pop! Circle in the sun. Pop saudade. Never ending love is what we found. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sun. Circle in the sun. Cold wind, tide moves in, shivers in the salty air. Day breaks, my heart aches, I will wait for you right here. Oh, baby, when you look for me, can you see for me? Wesley Safadão e o Lourinho Pop. Baby, where you went, we belong together. Circle in the sand, right round, rising up the moon as the sun goes down. And you complete the heart of me. Our love is all we need. Circle in the sand. Circle in the sand. Baby, can you hear me? Can you hear me coming? Alô, Gessé! Falou, Bolinho! Eu vou amanhecer daqui a pouquinho naquela situação, meu irmão. Lá no camarão. Mais par ici, les gens l'aimaient bien. Il avait l'air, à ce que l'on dit, de vivre heureux et d'aimer la vie. Alô, Gessé! Daqui a pouquinho ele tá pegando aquela situação, meu irmão, dele. O camarão. Vai ser muita onda, bora! Mais qu'elles n'ont jamais su partager le secret de ses nuits. Et lorsqu'il vous disait, je suis amoureux, ce n'était pas vraiment sérieux. Pop Saudade. Il se cachait derrière un sourire. Il chantait pour ne pas pleurer. Et il riait souvent, histoire d'oublier. Yeah, yeah. Que rien de la misère. Il se cachait derrière un sourire. Il chantait pour ne pas pleurer. Et il riait souvent, histoire d'oublier qu'il était mal aimé. Il était fou, on n'en doute plus. On ne meurt pas comme ça, sans avoir vécu. Dali Parville de tomber du ciel. Son univers n'était pas sur terre. On aurait pu s'en douter, pourtant moi qui l'ai connu. Olá, Hilton! Vai pedir a Fátima em casamento. Olha aí, Hilton. E aí? Bora, Jorge Damasceno, bora, Adriane. Hoje o Rompendo Bandeira também, assim como os demais. O casal Viajante, Carlinho e Edilene, casal Raiz, meu amigo Naldo, ele é a Rayane. Essa não, covarde. Chega a arrepiar até os cabelos. Assim, ó. Eu não. A Rayane viaja, olha. Olha o Gê Zezinho e a Jaqueline aqui com a gente. Obrigado. DJ Paulinho Boy. O covarde, DJ Paulinho Boy. Everything about you tells me I'm your man. É gordura. I live my life to be with you. No one. Aí, baixinho, faz um vale aí, baixinho. Equipe sem futuro, até a última. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Esse é nosso. fechar a sequência, né? There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem. Pop saudade. It is the special one. It's never seen the sun. It only comes out when the moon is on the run and all the stars are green. It's growing. Olha, tio, lá na China. Right up through the concrete, but soft and sweet and green. There is a rose in Spanish Harlem, a red rose up in Spanish Harlem, with eyes as black as coal that looks down in my soul. It starts a fire there and then I lose control. I'll have to beg your pardon. I'm going to pick that rose and watch her as she grows in my garden. Essa sequência estocar nossa. A nossa, a nossa, a nossa, a nossa. Pop saudade. Vejo você toda molhada. Anjo, serpente, mulher. Equipe Sopô. Tá de coraxia aqui com a gente. O parceiro Júnior Davan, o Léo, a Preta, o Vanilson, o Daílson, o Rodrigo e a Bia, um forte abraço. Como menino seu, amor. Pop Saudade. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Aí o tio Naldo fala assim... Pop! Pop saudade, eu te amo. Pop saudade. Você me faz viajar no tempo. E no comando tem DJ Paulinho Boy e DJ Dalto tocando na máquina do tempo da recordação. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Banda Mega Pop Show. Logo mais, domingão hoje a gente está de volta aqui pra você curtir. Pop Saudade. Pop Saudade. Assis, pode finalizar nessa aí, meu irmão. Pop Saudade 3D. Tudo acontece aqui no vai e vem sem fim. Pra mim o tempo traz saudade. Oh, Pop Saudade de Porto Alegre. Parapani. Festival do Caranguejo. Viajar no tempo. Pop Saudade, eu te amo. A super máquina do tempo. A super máquina do tempo. Essa é a família Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade. Tem simplicidade.